aí. A revolução é Armagedon, mano. DJ Julião agradece aí. Finalmente, mano, finalmente atingimos o nosso objetivo. E o responsável por isso, mano, é aquele lá de cima aí, aí. Graças a Deus, mano. E aí, Eric aí. Graças a Deus, mano. Deus cruzou nossos caminhos aí, ó. E deu essa oportunidade pro Armagedon, mano. Olha, é. E aí, fala aí, mano. Mano, eu tenho que agradecer muito a Deus, né, mano? Graças a Deus estamos aí, eu, Eric e Julião. Tamo aí acabando esse CD, né, mano? Você que tá no celular aí, sentado e pá, curtindo o som, né? Curtiu o CD inteiro. No seu carro, no seu Walkman, né, mano, ouvindo barato e tal. Mano, nós só temos a agradecer a você, mano, porque você que faz a Armagedon acontecer, né, mano. E tamo aí, firmão, com saúde, graças a Deus mesmo, né, não, Cadão? Pode crer, né, isso aí, Julião. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, esse trampo aqui jamais seria realizado sem ele, certo? Com também certeza. Vou pular pra minha família, meu pai, Carlão, Guerreiro, Yolanda, minha mãe, Guerreira, meu irmão Wellington, Tatiana, meu cunhado Rogério e meu sobrinho Augusto. Aí, meu filho, perfeito, Loki. Só no videogame, Lucão. Aí, quero mandar um aí, mano. Salve, eu quero agradecer a meus pais, mano, ó. Aí, os conselheiros do dia a dia, seu João, dona Vilma, FM, minha preta, mano, está sempre do meu lado. Meus filhos, amo vocês. E aí, Ale, firmeza, irmão. Todos os meus tios aí, mano, ó. Valmir, Wilson, Maurício, Mauro, Luísa, Coca, Antônio, aí. Todo mundo mesmo. Meus primos aí. Mário, Rodrigo, Mauro, Marcelo, mano. Aí, mano. Alexandre, Fernanda, Cláudia, Raquel, Letícia. Enfim, mano, toda a minha família aí, certo? E aí? Então, mano, eu também queria agradecer a minha família, né, mano? Meu pai, minha mãe, né, mano? Meu pai, mano, tá, deu aquela calma dele e tal, meio sossego e tal. Mas tem hora que eu sou meio minha mãe, que é também correria, vai pra cima e tal. Então, mano, o que vocês estão vendo do E hoje é uma junção dos dois, né, mano? Tem minha irmã lá, que é mais espuleta também, uma correria e tal, faz as tranças minhas e pá. Obrigado mesmo, Adriana, você também, a firmeza. São as coisas mais importantes da minha vida, né, velho? Então... eu tenho que agradecer muito a vocês e agradecer a Deus, né, mano? Não é nóis? Pode crer. Continuando aí, agradeço a Cassandra, minha preta, e toda a família por tudo que fez até hoje por mim, certo? E agradeço a toda a família Silva, Senna e Chaves também. Aí, já pra cá, Silva Maria Mauá, onde eu moro, onde eu fico, onde eu vivo. Agradeço a rapaziada lá, Nelsinho, Bruno, Nego, Edson, Silvio, Samuel, Kaká, Tobé, Dinho, Kleber, Tuquinha, Louquinha, é nóis, vagabundo. Aí, Dum, tá lá, mas tá firme e forte. Logo mais a gente se encontra aí nesse mundo grande aí. Firmeza, hein, Dum? Aí. Tamo de olho no você, hein, velho. Mano, quero mandar um salve aí, mano. Rapaziada do Jardim Esperança, mano. Esperança Itapeva, Micinho, Maurício, Dorme, Ronaldo, aí, mano. Vou cortar lá aí o cabelo, hein. Nogueira, mano, Douglas. Enfim, toda aquela rapaziada ali, mano, que cola ali na área ali. Jardim Esperança. Rapaziada da Vila Progresso. Pode crer, gente. Tomás, mano, Testa, Hernani, aí, as meninas da Perseverança aí, mano, estão sempre lá comigo lá, certo? Marcelo, Fagner, aí, especial aí, família Custódio, mano. Toda a rapaziada lá, São Sebastião, Itaquera, tamo aí, mano, pode crer. Então, mano, rapaziada também do Jardim das Maravilhas, Alex aí, Luciano, mano, rapaziada ali da praça ali, e um especial aí, o Paulo Ricardo, mano. Onde você estiver, mano, fica na fé, firmeza. Polêmicas, mano. Rapaziada, acorde junto com a gente. DJ Nato, Ratão, Preto R, MCH. Mano, muita força aí, que vocês têm talento, hein, velho. Delírios Tremes, Leco, Maninho, Caveira. Pancadaria total até umas horas. Mano, Zóio do Homicídio também, firmeza. Regue as plantas. Rapaziada, mandou reggae firmeza. Daqui a pouco tá despontando aí. Rapaziada, de onde de vocês, hein, velho. Rapaziada ali do CEAR, na Rua África, sem número, todo mundo jogando basquetebol, cascando, de vez em quando dá uns tibum na piscina e tal, e aquilo ali, meu. Tamo aí, tamo em casa. Continuando com os parceirinhos que participaram e ajudaram nesse trampo aí: DJ Nato, Sagat, WJ, Eric 12, Easy Caos, MCH, Lakers, Preto R, Alex da Capa, e Alex, sempre firme com a gente, SNJ, Alex Rapper Hood. Valeu pela confiança, irmão. É daquele jeito. Vai, Julião. Hoje, mano, agradecer todo mundo, mano. Já foi quase todo mundo. Falta alguém? Falta gente pra caramba. Falta. Você quer falar todo mundo? Pera aí, mano. Só uma coisa. Aí, todos os DJs, mano. Não esqueci não, mano. Aí, rapaziada aí. Trinca aí nas toca-disco, né? Xiita, Consequência, PMZ, mano. Facção, Antissistema, Polemical. Já falou, vamos falar de novo, mano. Código Fatal. Vou falar o nome dos DJs, já. Então vai, mano. Pode dar em doido, quero ver. Vai vendo. DJ King, DJ Marco, Ajamu, Cia, Meio Quilo, Grandmaster Duda, Kef, Jan Jan, Jamal, Ed, Vand, Buyu. Mano, tudo essa rapa aí. Roger, Luciano, Grandmaster Ney, Natanael Valencio, sempre trincou também. Mano, Slick, QAP, o Lorde, o Rafael, o Will, molequinho também toca até umas horas. DJ Bola, o Lorde, o Niggas, o Negralha. Mano, tem uma pá de DJ que também trincou com nós várias vezes, ó, mano. Vou puxar os grupos, vou puxar os rimadores. Se eu esquecer, vocês ajudam. É o seguinte: Código Fatal, Possimento Zulu, Polemical, Consequência, Camorra, DMN, Racionais, Facção de Sistema, X, Apocalipse 16, Professor Pablo, Família Xiita, D Preto, Potencial 3, MV Bill, Consciência Humana, D Menos Crime, Família DRR lá. Pode crer, os caras lá da Zona Leste, lado a lado ali, São Mateus. Mano, Estado Crítico, mano, Elementos da Terra, gente, também, mano. Mil anos os caras. Mano, Cano Cerrado, velho. ICJ. Mano, e Sandoca, velho. Os caras eram firmeza. Sempre mano. Representaram. Mano, Ideologia Radical, 509E, Tribunal Popular, lá em São Bernardo ali. Rapaziada de São Bernardo, maior respeito. Mano, Alvos da Lei, Doctors, o Rei lá de Santos. Nego Chique, firmeza também. Nego Chique, correria, velho. Tá ligado? Família RZO, Sabotagem também. Os caras também, humildade até umas horas. Marrom, mano. DJ Paul. DJ Paul sempre trincou nas produções com a gente, velho. Cara, firmeza, mano. Mano, na galeria ali, na 24 ali, mano. A gente passa, os caras têm maior respeito. Sempre trocou ideia. Mano, sossego. Alemão, Alemão, Gé, mano. Firmeza total, Fernando. Os caras lá na Porte Legal, lá o Dário. Mano, DJ Célio, velho. Célio, Célio de correria, mano. Mano, e o Holmes, mano? O Holmes, mano, lançou. Mano, trinca na rima, hein? Trinca, até umas horas. Mano, não pode esquecer do Bill, que mandou uma ideia firmeza. Eu também. Afro Rude. Xandão. Afro de Impacto também, mano. Os caras também é embaçado. E, mano, e assim vai rolando. Seguinte, você joga futebol e pá, dá o Julião teu time. Vila lá. Progresso Futebol Society, mano. Cadê Tomás elas? Rodriguinho lá, mano. Ninguém segura, hein? E Cadelo, vamos marcar aquele jogo lá, mano. Vamos sim, vamos agilizar que é Cadelo Futebol Clube, só a molecada lá. A área de vocês é futebol, a minha é basquete, mano. Filho. Basquete tem lá no PNL, o bicho pega, no PIG o bicho pega e no Ana Brandão o bicho pega, mano. É isso que eu sei, é isso aí, eu tô ligado. Sempre representando. Tá ligado? Mas fora isso aí, mano, mano, tem o Moco, mano. Salve ao Moco aí. Donato, Fininho, Cabeça, Queloso, o Edson. É bom. Mano, Juninho, seu primo, mano. Juninho. Firmeza total, Isidoro, Nau, Bicudo, o Delay, o Fabinho, o Tal, o Dó. Mano, os caras trincaram até as horas, velho. Célio, mano. Cássio, Break. Break também é firmeza, mano. Rapaziada, sempre trincou com a gente aí. Mano, esquecemos também. A minha avó, sua avó. Pô, mano, minha avó, brincando, mano. Pode família ter. Lá, mano. Mano, a minha também. A avó Deus o tenha lá, mas... Tamo lembrando dela. Pode crer. Então, mano, tem minhas tias lá, mano. Minhas tias também sempre trincou comigo, mano. Emprestava um dinheiro pra me dar um rolê, velho. É, quem não emprestou, né? Porra. E é o seguinte, manda aí. Mano, tem a Carmê, mano. Tô de olho em você, velho. O plano continua. Dona Tereza lá em Santos, velho. Mó força, firmeza total. Tamo aí junto também. Firmeza. E pra finalizar, Inés, é o seguinte: toda a Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, ABC, Litoral, Interior. É daquele jeito, louquinho. Graças a Deus.